Salvador, é o Dan Mind Express Card, na posição 14 do Pationo. Prossiga, o Mike Xay Charlie. Estou estando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela empresa. Ok, informe no término, o Mike Xay Charlie. É, conformaria, muito obrigado. Nada. Alô, Salvador, é o Mike, que é o Sartre, o Fórmula Técnica, que é o Fórmula Técnica, que é o Fórmula Técnica. Igualmente, o Mike é fechado. Bom dia, TAM 3601, prossiga. Ok, está autorizado São Paulo, Congonhas. O nível é o 360. Prossegue pela UP Zulu no 6 até Belo Horizonte. Após BH, direto Trive. E após Trive, Pirassununga. A decolagem da 10 com a primeira curva à direita, subida da El. Após Dael Leda e após Leda direto bridge. O controle 120, decimal 8 e o transponder é o 5167. Correto, TAM 3601, chame pronto no portão 6 dúzia. Diga, tá 361, né? Autorizado, chame táxi. Tá 3601, tá livre o táxi. Via Pátio Índia, chame no ponto de espera para decolagem, dá um no zero. Tá 3601. 3601 já está pronto? Autorizado a alinhar e decolar, dando no zero, vento é calmo, tá, 3601, né? Tá 3601, decolado ao 00, chame o controle, 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, um bom dia, 3601. Oi, Salvador, bom dia, tá 3601. 3601, bom dia, contato razão da decolagem, suporte nível 360 na saída da EL, após lida direto brisa. 360 na da EL, após lida brisa, possibilidade de brisa presente, ó. Na 3601, da presente autorizado direto lida. E conforme instruções do centro Recife, restrito o nível de voo 340. 340, voando direto Leda, grato, 3601.